0039 hello, but better night. Gol 2062, decola 65, ele comprando o 10-8. Patrulha 208, obrigado, bom Natal. Doutor de Salvador, gol 2062, bom dia, cruza 1400, não vou. Via para o 360, o gol 2062. Visual, poderia dar uma prova direta, Leda ou Doclo? Gol 2062, não faz 2000 Leda. 2000 Leda, gol 2062. 2, estamos comprometidos com a frequência 1-2-2-3-5 até 1-2-3-8. Autorizado o táxi até o ponto de espera, o senhor Romeu informa pronto para a decolagem. Aprovado, ação de identificação, vai estar do carimbo de voo 050 e ajuste na 097. Confirmando fazer a corrida forte. Sim, dá um rumo à esquerda no corredor forte na frente. Tiago, fecha. Informe passando ao setor de decolagem da pista 1-0, Tiago, campo. Informa passando o setor de decolagem da pista 1-0, Tiago, fecha. para 367. Para 96, autorizado pouso, pistão 0, vento 1 no 40 graus, 1 no 49. Reforço a 38, vai aí. Salvador, bom dia, azul 4207, ULF, Salvador. Azul 407, consiga na aproximação, a ladrão pista livre. Thank you. Bola 200, boa, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25. nave disso para 467, não existe mais alguma coisa. Chamela 200 está autorizada a final do estacionamento de alerta de serviço, ano 0, desse para 2, no 3, ao estacionamento ano 0, no 7, reforma estabilizada. Ocupar no 5 em serviço, aciona o código transponder. 5-1-5-5. Aguardando a conversão para o voo 3 do 3. suba para o voo 3, o voo 190. Tenha